cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Sendo que hoje comemoramos 8 anos. Parabéns a nós, pois bem, efetivamente o Caso Fazem, Caso Tocam começou, portanto, há 8 anos atrás, portanto, em 2006, a ter esta rubrica aqui na Rádio Boa Nova, em que ininterruptamente todas as semanas temos uma banda e assim procuramos manter-nos. E foi precisamente junto ao 25 de Abril que isso aconteceu. Até então fazíamos, desde 2002, de um modo esporádico, a entrevista com bandas, mas assumimos a partir daquela data que iríamos tentar, efetivamente, uma vez por semana. No início, algo mais difícil. Hoje em dia, começam a faltar as semanas para divulgar os projetos nacionais. E quando digo nacionais também, várias vezes referi aqui que, volta e meia, celebramos a lusofonia. E é o que vamos acontecer hoje uma vez mais. Sendo certo que é uma estreia, não é o primeiro disco desta banda, ou da conjugação de duas bandas, The Froze and The Shine, plus The Shine, ou sumemos então The Shine com The Froze, ou os The Froze, enfim, deixamos para um dos mentores destas duas bandas, e falamos de Irone, que na prática reúne a lusofonia no que diz respeito à lusofonia do ponto de vista de Luso, Portugal e também de Angola. E com isto estamos, acho eu, a apresentar-vos, de facto, esta mistura de bandas. Antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja a César Telefone, de Irone, para falarmos então desta mistura de duas bandas. E eu julgo que estou a interpretar bem. Sim. Trouxe o Shine, no fundo mesmo, é uma mistura de duas bandas, uma de kuduro e a outra de rock, e que acaba por ser agora... não mistura de duas bandas, mas uma única banda que trabalha o estilo de música rock kuduro, exato. A mistura das duas bandas surgiu um pouco através de The Shine, porque nós com The Shine costumávamos a participar em alguns festivais, às vezes, e também participamos em alguns eventos de banda de garagem, uns concursos que foram acontecendo aqui no Norte. Nós participamos e nesses eventos costumávamos a constatar que só havia bandas de rock e... Exato, em todos os eventos que nós fomos havia apenas bandas de rock. Uhum. E nós estávamos basicamente acostumados a levar com muitas guitarras de rock, metal e coisas assim pesadas. Até que um dia estávamos em estúdio, eu e o meu colega, uhum, o André de Posta. Exatamente, estávamos no estúdio e falámos com o nosso produtor, porque ele tinha lá umas melodias de rock, que ele queria fazer um hip hop na altura, para o NGA, e nós até gostávamos da melodia e falámos com ele se ele podia misturar aquela melodia com batidas de kuduro. E ele disse, ah não, isso não é para vocês, não sei o quê. E cenas de género, nós ficámos tristes na altura porque nós queríamos mesmo misturar kuduro com rock. Porque já era o costume nós misturar música, já tínhamos misturado o kuduro com hip hop e kuduro com música eletrónica house. E queríamos então na altura também experimentar kuduro com rock, já que era o meio que nós estávamos, era um pouco este, não era do rock. Nós só tocávamos em eventos onde participavam bandas de rock e não tinha mais outros estilos. Exato. E o nosso produtor na altura recusou-se, até que um dia participámos num festival que acontece no centro do Porto, organizado pela Lovers mesmo. Era o Festival Nice, era no Plano B, e os Trolls tocaram primeiro que nós. Primeiro tocou os Fakadalp, ou Fakadalp, com uma banda assim, acho que é inglesa. Uhum. E depois tocaram os Trolls. E nós, por acaso, curtimos o desconcerto dos Trolls, porque o rock deles não era muito pesado, era mais soft. Mais melódico. Exatamente, era mais soft na altura. E nós curtimos das guitarras e também curtimos da bateria, porque era um rock alternativo, fugia um pouco da realidade do rock. Exato, nós curtimos e no final do concerto falámos com eles em fazermos uma música. Fazemos uma música e ficámos, entretanto, de marcar uns ensaios, só que, no entanto, não foram acontecendo. Até que o Marco convidou-nos um dia para um ensaio, para nós gravarmos criámos então uma música que tinha ficado combinada. E lá fomos ao ensaio, ensaiámos, fizemos uma música e depois a Body Space convidou-nos para nós gravar a música e gravar o vídeo. Acho que fez esse convite ao Strozzi. Na altura, os Trolls nos disseram, entretanto fomos gravar a música no Estúdio Sá da Bandeira e correu muito bem. E as pessoas gostaram do resultado, gostaram daquilo que nós experimentámos. Na prática é um casamento. Exatamente, gostaram daquilo que nós experimentámos e funcionou. E depois a Lovers viram o resultado, gostaram imenso e, como nós já tínhamos participado em algumas edições do Milhões de Festa, convidaram-nos, entretanto, para nós participar outra vez no Milhões de Festa, mas com esta fusão, Trolls e Shine. Entretanto, tínhamos 2 semanas para criar músicas para ir tocar no Festival Milhões de Festa e criámos 9 músicas numa semana. Criámos 9 músicas numa semana para ir tocar no Festival Milhões de Festa. Dessas 9 músicas, algumas se constam no primeiro álbum, por acaso. No Rock Duro. Exatamente. E desde lá, depois de tocarmos no Milhões de Festa, correu muito bem. Recebemos convite para tocar no Paredes de Coura. Na altura não podíamos porque eu estava em Angola, tinha viajado para Angola, por isso nós não fomos. E quando regressei, resolvemos então dar continuidade ao projeto Trolls Shine e formámos assim uma banda que ficou por acaso o nome Trolls Shine, porque o facto de termos participado como fusão no Milhões de Festa Trolls Shine e o Milhões de Festa usou o nome assim Trolls Shine, Trolls Might Shine, e a imprensa passou a usar assim, não queríamos mais alterar, deixámos manter assim o nome e continuamos agora, somos uma banda e tem corrido bem, graças a Deus. E não vislumbra que no horizonte próximo voltemos a ter separado um divórcio, digamos assim. Exatamente, faz sentido ter essa fusão. Apesar disso, os Trolls estão parados, mas nós, os The Shine, continuamos a trabalhar a solo. Mambo todos os tipos dos The Shine estão a provocar, pois destronto a guerra e a tsunami. Esse som aqui. Cristiano joga bola. Não perca tempo, a matracia. Batalha, meu boy, luta só. Nesse piso vou te fintar. Meus toques parecem golo. Tu foi ter. Várias coisas, uma delas foi precisamente a Lovers and Lollipops, portanto, que é a vossa editora. Na semana passada tivemos também com a Sequin, ela por sua vez de Lisboa, mas e que também está junta nesta família, e ela dizia isso mesmo, que o que mais lhe agradava na Lovers and Lollipops era precisamente esta organização, esta capacidade de agendar concertos, etc., de o fazerem como uma família. É essa também a razão de ser de vocês lá se encontrarem? Sim, sim, exatamente. Por acaso, a Love tem um papel fundamental nesta banda Trouxe Shine, porque foram eles que ajudaram, que nos ajudaram na altura para nós conseguirmos nos juntar, porque nós não conhecíamos os Trouxe, vimos o concerto deles lá. E, entretanto, surgiu a ideia de fazermos uma música e tínhamos que falar com os Trouxe. Tivemos que falar com a Lovers. A Lovers chamaram, apresentaram-nos a eles e só ali podíamos pôr a conversa em dia. E a Lovers tem-nos acompanhado, tem-nos apoiado imenso, né, neste nosso projeto, tanto cá em Portugal como internacionalmente. Sacode remexe, remexe. Sacode, sacode, sacode. Dando molô, dando molô, dando molô. Dando molô, dando molô, dando molô. Habana, Habana, Habana. Remexe, remexe, remexe. Sacode, sacode, sacode. Dando molô, dando molô, dando molô. Dando molô, dando molô, dando molô. Um mundo de emoções. Há pouco falávamos que era sempre uma celebração da lusofonia, portanto, quando juntamos pessoas que têm como ponto comum a língua portuguesa, não é? E de facto você tem essa questão de incentivar tanto esta divulgação, sendo que vamos buscar ritmos especialmente africanos com música, enfim, muito mais cosmopolita. Ainda assim, é neste sentido que vocês gostam de divulgar a vossa música, o Kuduro, e é assim também que a querem levar, se possível, até Angola? Exatamente. É complicado levar esse estilo para Angola, apesar de que o Kuduro é um estilo completamente angolano, mas o rock duro será um estilo que será muito complicado entrar no mercado angolano. Apesar de que o mercado angolano consome tudo o que é música e é um mercado muito grande. É um mercado muito grande e consome bastante música, mas os angolanos são muito, muito complicados. Não sei até que ponto eles estão dispostos à mudança, porque o nosso Kuduro é basicamente feito acusticamente, não é? Nós temos aí uma bateria acústica e ainda por cima com guitarra, com instruções de rock, e o estilo, por acaso, o estilo rock não é um estilo bastante, não é um estilo muito consumido em Angola, ou se calhar mesmo em África. E não sei até que ponto as pessoas em Angola estão dispostas a essa mudança, mas temos sim, com certeza, alguns projetos para podermos entrar no mercado angolano, também é nosso objetivo, mas para agora nós estamos mais dedicados a internacionalizarmos o rock duro, mas a nível europeu e se calhar para os continentes americanos. Estamos com planos também para isso, o continente americano e se calhar para lados da Ásia e essas coisas assim. Nestes dois anos tiveram sempre no Festival Roskilde, na Dinamarca, na Suíça no Electro Festival, no Chorus em França, na Noruega com o Old Music Festival. Diz-me que é mais fácil entrar nesses mercados propriamente de regressar à origem do Kuduro? Exatamente, é mais fácil. Porque o rock duro, apesar de nós considerar um estilo, não foge muito. É um estilo que nós criamos, sim, é verdade. Se formos a ver, é um estilo alternativo. E música alternativa, se calhar, é o que mais se faz, é uma das coisas que mais se faz, não é? E sendo que nós somos uma banda, temos ali um baterista, um guitarrista e um baixista, é vantajoso para nós tocar em festival. Acaba por ser, se calhar, um pouco mais fácil do que uma banda que tem apenas uma pessoa, um programador e um vocalista. É mais fácil para uma banda com instrumentos no palco, com uma banda quase toda constituída ou toda constituída, conseguir entrar em certos meios do que uma banda menos constituída a nível de palco, não é? Estou a falar a nível de palco. E é sim verdade que é mais fácil entrar para esses meios, para os grandes festivais e tudo mais. Mas lá está, há outros fatores também que são importantes, não é? A banda tem se tornado, tem ganhado visibilidade, tem, temos feito coisas que são notórias e é isso que nos tem levado para esses lados. Uhum. E cada lugar que nós passamos, fazemos, damos sempre o nosso melhor, e nós costumamos a dizer que o nosso concerto, o que nós fazemos hoje num concerto, nem o que nós vamos fazer amanhã. E nós só ensaiamos as músicas, nós nem ensaiamos, nós não planeamos o nosso concerto. Ensaiamos as músicas, definimos a setlist do concerto e vamos lá. E tudo acontece lá, tudo acontece no palco. E nós funcionamos mesmo assim. E lá está, o público também faz parte do nosso concerto. Uhum. E tudo mais. De algum modo, o feedback que vão tendo da plateia é que vai dando o alinhamento quase do concerto. Acaba por ser um pouco assim. Nós temos as coisas minimamente planeadas, que é, temos as músicas muito bem ensaiadas, temos um concerto a nível das músicas, das setlists planeadas, as transições, elas todas feitas também. Mas quando vamos no palco, acabamos por alterar sempre alguma coisa, muda-se um pouco a realidade daquilo que nós planeamos, alteramos sempre alguma coisa e o que acontece só, o que vai acontecer ali acontece uma única vez, o que vai acontecer no dia a seguir acontece de outra maneira e também será outra coisa. E por acaso tem corrido bem, o público adere imenso aos nossos concertos e também estamos lá mesmo para isso, para puxar pelo público, para fazer festa, que é o nosso objetivo. Aprende com as coisas más. É melhor usufruir cada minuto deste momento. Aumenta a vida. meio da nossa conversa, as pessoas já vão ouvindo aquilo que traz este disco, que ainda não chegámos lá a falar sobre ele, mas uma vez que ele se chama Mambos de Outros Tipos, mas já lá iremos. Mas aqui o que queríamos dizer é que as pessoas já vão ouvindo, e essa audição já valeu, noutras circunstâncias, muita comparação pelo lado irrequieto e africano, cujo buraco são um sistema. Já ouviram mais vezes, seguramente, esta comparação. Sendo que o vosso som é mais, como disse há pouco, mais rock. E isso também, será que foi isso também que permitiu o abrir de portas para, enfim, para que a vossa música singre muito lá fora? De alguma maneira, sim. Acho que sim. Não tenho bem certeza, mas penso que sim. Porque os Buraka foram e são um grande potencial na música portuguesa, no que diz respeito ao estilo kuduro, porque os Burakas não fazem aquele kuduro de Angola, isso é verdade, mas ao que diz respeito ao estilo kuduro, peço desculpa, eles são um grande pilar, não é? Apesar de que os Burakas costumam ir buscar às vezes algumas coisas de Angola e não sei o quê, mas pronto, isso não interessa. Eles têm feito um grande trabalho, eles são um dos mentores, por assim dizer, da internacionalização do estilo kuduro, porque são eles que levam, são eles uma das bandas que levam o kuduro para fora de Angola, para fora de Portugal, para outros países. Bem, é isso. Mas também acredito que foi um pouco por causa do o que tem tornado a nossa internacionalização, que tem nos dado essa visibilidade lá fora, foi um pouco também por causa dos nossos agentes internacional, que é uma coisa que nós temos reparado, eles são muito, muito bons profissionais e trabalham muito bem. E acho que é um pouco isso, e também, claro, o esforço da banda, nós também, claro, temos dado a vossa existência, naturalmente. Exatamente, temos dado sempre o nosso melhor, e em cada concerto melhoramos bastante em cada concerto que nós damos, e como vamos melhorando cada dia que passa, e ao fim de 2 anos estamos bem mais maduros e fazemos coisas bem melhor, com certeza. E é isso, não é? São vários fatores, mas os Buraka também têm influência nisso. Até por causa do, se calhar por causa do Roskilde, que é um dos festivais que só lá foram duas bandas portuguesas, que uma delas é os Buraka e a outra é Trolls e Shine, não é? Não, mas se calhar também um pouco por influência dos nossos agentes. Mas também, e lá está. Estamos a falar de um festival que é o mais antigo da Europa e considerado um dos melhores do mundo, dos maiores do mundo. E só lá foram duas bandas portuguesas. Num país escandinavo, ao qual o kuduro, em princípio, não dizia nada. Exatamente, num país que o kuduro não diz nada. Mas o Roskilde é um festival que vai buscar diversos estilos de músicas. Nós, para além de ir ao festival tocar, nós aproveitámos também para nos divertir e para apreciar aquilo que há de bom lá, não é? E nós reparamos que levam artistas de todas as partes do mundo, quase. Mas o que mais notei lá é mais música. O que mais havia lá era mais hip hop e rock e coisas assim. Tricky, tricky, deixa de truque. Esse maluco é tipo suque. Combate truque, meu posse é de truque. Podes confirmar no Facebook e curto o look. Só critico o que queres, mas não critica o que tu tens. Se curtifica, fica na nossa. O mama bom, tambora bom. Entra na dança com confiança. Faça festança, a nota ainda é uma criança. Parte rápido, entra e sinta. Bala caneta, negra gigante. Monumento é bem importante, tá brilhante. Aqui, che, tambora bom. Tambora bom, aqui che, tambora bom, aqui che, tambora bom. computar, no final tava tudo bom. Eu sou uma da picheira, pagou o olho, por isso é que eu sou assim. Minha infância é muito rica, não dou confiança que se estica. Não fui um puto de vídeo, dei mim nessa chibi. A quem me teme, quando vou no palco, tudo leme. Aqui, tchê, tambora bom. Assim, tchê, tambora bom. Aqui, tchê, tambora bom. Tô se deixando assim, tambora bom. Aqui, tchê, tambora bom. Assim, tchê, tambora bom. Aqui, tchê, tambora bom. Tô se deixando assim, tambora bom. Tambora bom. Podem falar aqui, tambora bom. Tambora bom. Contra se deixando assim, tambora bom. Antes de mais, tem aqui os 5 caracterizados aqui na capa do disco. E há pouco não disse isso ainda, e já vamos a mais da nossa conversa. São 5 os Frozen de China. Portanto, estamos a falar com o Diron, o homem das vozes. Temos o André do póster. Temos ainda o Igor Domingues, que o homem não deve descansar muito na bateria nem percussão. O João Brandão no baixo e o Marco Castro na guitarra e sintetizadores. E esta é a fusão de tal rock duro dos Frozen de Shine. Mas temos aqui, de facto, um novo disco que vocês deixam aqui com um nome enigmático de Mambos de Outros Tipos. Porquê este nome? É, porque assim, no primeiro álbum nós fizemos o rock duro, que para nós é Mambos de Outros Tipos. É um estilo que nunca tinha feito em nenhum lugar. Não sei se já tinha havido alguém que tinha pensado em misturar com o duro com o rock, não sei. E pronto, e nós experimentamos, e nós costumamos ser aventureiro e experimentar coisas. E é isso que eu trouxe Shine, é experimentar, é fazer coisas que possam ser consideradas que não funcionam. Nós experimentamos e fazemos funcioná-las. Então, o primeiro disco foi Rock Duro, que foi as músicas Rock Duro são coisas de outros tipos, que amamos de outros tipos. Então nós queríamos realçar no título desse novo álbum que o nosso estilo é Mambos de Outros Tipos, é Rock Duro, mas que dentro do disco podes ouvir um pouco da nossa maturidade. Não fizemos apenas não nos limitamos apenas a fazer o Rock Duro, e exploramos também as outras vertentes da música. Fomos buscar uns riffs mais africanos, umas coisas assim mais... que acabam por ser mais melódicos, que acabam por ser mais mexidas, mais dançantes, coisas assim mais africanos, por assim dizer. Ficou 35 no só quero cantar, não quero brigar. Não me conhece, mas quer me xingar. Já galei que quer me abusar. Vou fugir só para te evitar. Pois eu acho que estás vazar. Minhas dicas estão te cansar. Ouvi bem para não roubar. Tá pra cá e chegou te surrar. Modiro-me, modiro-me, modiro-me sempre no mic. Estás a dançar, estás a curtir. É mambo de outros tipos. Estás a sentir, estás a ouvir. É mambo de outros tipos. Estás a dançar, estás a curtir. É mambo de outros tipos. Estás a sentir, estás a ouvir. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. É mambo de outros tipos. Bem, este disco vai estar à venda, estamos a falar em antecipação, a partir da próxima segunda-feira, dia 28. E sofre sempre daquele síndrome do segundo disco, não é? Que é o primeiro, saiu, teve o sucesso que vocês conhecem, e agora o segundo, às vezes, é a confirmação. E isso não mexe com o vosso estômago? Não, não nos deixa ansioso, porque nesse disco, conforme mencionei no início, acaba por não ter apenas rock duro e tem outras vertentes da música que eu acho que vai ser bastante bom para as pessoas que nos seguem, e aconselho imenso aqueles que nos seguem a comprar o disco e aqueles que têm curiosidade em saber quem são os Trolls Shine, que têm curiosidade em saber quem são os Trolls Shine, a ouvir também o nosso disco. Vão gostar imenso. Tem marcado o concerto de apresentação para o dia 3 de maio, no Music Box, em Lisboa. Quem serão as pessoas que vão estar nesse concerto? Muito provavelmente pessoas que conhecem o disco anterior ou mais pessoas novas. Não costuma criar expectativa. Bem, acredito que vai ter imensas pessoas que nos seguem, porque já temos experiência disso. Das vezes que vamos tocar para Lisboa, teve sempre cheio ou quase cheio com pessoas que nos seguem. E muitas vezes acabam por ir também pessoas que não nos conhecem e têm curiosidade e que no final acabam por gostar imenso e dão bastante elogio à banda e dizem que não, acabam por dizer que não conheciam a banda, nunca tinham escutado em nenhum sítio e que saíram daí completamente rendidos e que se tornaram fãs. Isso é algo que tem acontecido bastante e nós estamos contentes por isso. Tô fiado, bicho falado, sempre pausado, cheio condenado, tô pão ralado, tá misturado, tá acentuado, já tô trajado, deixo babado, tu és lombucho, és um bebucho, cheio vai pro tucho, só quero luxo, toma um ducho, podes falar e desembuchar, eu tô aqui, não quero saber, só tô aqui pra tá aquecer, só quem de tipo boca um, todos confirmam minha razão, elas dizem que eu sou um pau, embora perigoso, sou gostoso, é preciso saber provar, sou doce e sou venenoso, mata, mata, mata, mata, mata. Maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga nervoso. Analiso o que disse, tu estás fine, eu estou bem nice. Não sou de tua, de mim, as minhas dicas te deixam em crise. Não se apula, nem mete pula. I love a Angola, deixa de mate tu boteca. Cheio, we, você beta, cidade fica em alerta. Trouxe, deixa aí quando for fight. Aumento grave e pare e ouve. Ainda só estou no começo, não querem ver meu lado perverso. Eu eixo, tá curioso. Maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, maga, que o vosso disco faz com que até o maior pé de chumbo seja obrigado a dançar. Sendo que o nosso estilo é um estilo bastante novo e não há em muitos sítios e ainda por cima junta 12 estilos que são completamente mexidos, que é o Kuduro, que é bastante mexido, é mesmo uma música feita para dançar, e o rock, que também acaba por ser um estilo muito mexido, apesar de ser bastante agressivo, o que é bom, não é? O que é bom, lá está. Com a bateria e juntamente com as nossas dicas, de qualquer das formas, nós fomos as pessoas a abanar a bunda e com os riffs do baixo e da guitarra, nós fomos o Pipo a abanar a cabeça, não é? Acho que o disco dá para ouvir, para dançar, para se divertir. Ouvir o disco em casa apenas, dá para fazer isso. Uhum. Então, se for a um concerto de Trouxe de Shine, dá para fazer muito mais do que isso. Dá para dançar completamente. Costumes, quando as pessoas... pouco eu referia-me, quando falámos aqui na percussão, que o Igor Domingos não devia ter muito descanso. Já nos confidenciou que a vossa bateria é completamente acústica. Isso não causa, efetivamente, alguma dificuldade na execução de um disco destes ao vivo? É bom para nós. Nós, por acaso, já estávamos com alguns planos em fazer certas coisas que faziam alguma mudança à banda, à estrutura da banda, mas depois refletimos melhor, estudámos melhor e pensámos que ter a bateria um pouco acústica e ser tocada toda ela no momento é melhor para nós, é um ponto que nós achamos vantajoso. Uhum. Para nós, não é? Também pode ser desgastante para o nosso baterista, mas ele tem bastante força, tem bastante garra e tal, e firme para partir com tudo, e nós estamos lá para apoiá-lo e dar o nosso melhor. E é como é um sistema, não é? É um sistema e cada um tem sua funcionalidade, que junto trabalha para o mesmo objetivo e para gerar um fruto, né? O fruto é para o público a dançar, que é o nosso objetivo. Por isso é vantajoso para nós ter a bateria acústica. Nós gostamos assim e assim que queremos. Dirone, foi um prazer falar consigo a propósito deste membros de outros autores, não é? De outros tipos. E claro, vamos estar atentos àquilo que vai ser a vossa divulgação e cá estaremos à espera de onde ser o disco e voltaremos a falar, seguramente. Está bem, obrigadíssimo. Foi um prazer ter falado com a vossa rádio. Um abraço, obrigado. Não há nada que vem de cima, nem tampouco que vem de borda. Tudo é difícil, tens de bombar. Para chegar onde tensiona, tens de bombar. Até suar, isso assim e ter sua lógica. Se controla sua vaca louca, se fossem todos iguais, não teria lógica. Nem graça, não interessa se és engenheiro, nem tampouco ser rabuteiro. Se bomba no meio ou na pedreira, se és peixeira ou és zumeira, cada um bomba a sua maneira. Satisfação final é a mesma. Tu e até, tu e tu no que ganhou. Com dicas e dicas assim começo, trouxe teu shine, estão de regresso. A malha está requintada, curto o balanço da banda. Não há mambo que atrapalha, é para tirar e não maia. A cena já está boa, cheia e fica só já. Tá lendo o rolo, guiando o rolo, a bola arrebenta e dá outro jogo. Duro, puro, grosso, maduro, justo, tribal, cheque legal. O ritmo tem outro astral que evita os dias de hoje. Quando o stress toma conta de nós, com cabeça erguida, viva a vida. Tu e tu, Mugina, eu, tu e tu, Mugina, tu e tu, Mugina, eu, tu e tu, Mugina, tu e tu, Mugina, eu, tu e tu, Mugina, tu e tu, Mugina, eu, tu e tu, Mugina, Tu é tudo que na eu, tu é tudo que na eu.